Eu queria tanto ter asas e poder voar, pra subir até o céu e com o Senhor conversar. Eu queria tanto ter o poder de flutuar, pra chegar até Jesus e receber sua luz. Mas eu...